Você aí parado me ouvindo agora, não serei nada agradável enquanto as desigualdades existirem lá fora. Jamais desistiremos da luta enquanto muitos de nós permanecerem parados, acomodados, sem saber da real situação e humilhações ocorridas a cada instante. Não vou ficar me lamentando nada disso, apenas bem devagar correndo atrás do prejuízo, sempre firme alertando aqueles irmãos que não querem enxergar a verdade, colocando pra fora o que sentimos. Informação de sobra, muitas críticas, semeia de palavras. 1, 2, 3, 4, pretos pobres, revolucionários, mensagens positivas para ser passada. Ei, irmão! Somos insistentes, eu sei que para você, por não me entender, não passo de um revoltado. Para a polícia, mais um preto, filha da puta, folgado, diversas vezes abusado, denunciando o violento cotidiano que o sistema nos obriga a viver. Inúmeras vezes barrados, maltratados por aqueles racistas que perseguem a raça, não nos deixando passar as mensagens ao povo. As atitudes de um preto sinônimo de ameaça, acostumados a dominar, ficam com medo, mas só o que queremos é a igualdade, respeito. Aquela madame, quando te viu, escondeu a bolsa debaixo do braço e atravessou a rua. Mas que vaca! A polícia te aborda direto em cada esquina da quebrada. Revistas de grife comercial de televisão. Ainda não vejo a presença de nossos irmãos. Piadinhas vão rolando normalmente, para que um preto dê risada de si mesmo. O ódio vai roendo aos poucos por dentro, quando é citado cada exemplo. Não dá pra esquecer o passado de humilhação que se estendeu com o passar dos anos até chegar ao presente pouco evoluído. Ideologicamente estamos divididos, alienados. Brasil, união de raças fracassada, onde tem que se informar para entender da parada. Ei, irmão! Você alisou o cabelo se achando o máximo, agora anda rindo do meu. Então, ouve só esta aqui, a sua postura embranqueceu. Enquanto eu mantenho minhas raízes, me autovalorizo, tem que ser assim. Mas entendo sua ignorância tamanha, desconhece a própria personalidade, história, cultura, tomada por aqueles brancos que tanto quer se parecer. Ei, irmão, o problema aqui não sou eu, é você. Ei, irmão! Encare a realidade, olha o que sobrou. Nossos irmãos em maioria em favelas, guetos, sobrevivendo da maneira que pode, ou nas ruas praticando assaltos com frequência, descontrolados, muito doidos. O que rola na mente é só violência, matando uns aos outros por causa de drogas e armas. É um velório atrás do outro, presídios lotados em celas que não cabe mais ninguém, amontoados, rebeliões, fugas, não é novidade, virou rotina. A tendência é piorar mais ainda. Os problemas estão aí para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Nada mudou. Me dê motivo para não continuarmos correndo atrás do prejuízo. Ei, irmão.